Passou a tristeza que ficou. Eu estou pensando nela. Eu estou pensando nela. Pensando nela, estarei pensando nela, penso em tudo que passou, a tristeza que ficou. Pensando nela, eu estou pensando nela. Obrigado!